Ouve só. Pra você, hein? Vaga de ser boba e vem comigo. Que foi? Tá rindo de mim ou pra mim? Qual dos dois? Nenhum dos dois? É. Tá limpo, vai. Presta atenção, então. Presta atenção, agora você vai chorar. No bom sentido, é claro. Eu tenho que ficar toda hora mostrando coisas pra essas meninas. E agora você, preta. Conhece essa música aí? Conhece? Mais ou menos. Presta atenção na letra. Descansar na sombra.